Oferecimento e DJ Xarope, os DJs do Estúdio Fest Produções. Igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva. Produções. E na raiva eu te digo coisas que até magoam. Sim, eu digo tantas coisas feias. Com palavras nos ferimos, mas depois me arrependo. CDs de Arrocha do estado do Pará. Obrigado, meu Deus.